A cidade é um chão de palavras pisadas. A palavra criança, a palavra segredo. A cidade é um céu de palavras paradas. A palavra distância e a palavra a cidade é um saco, um pulmão que respira. Pela palavra água, pela palavra brisa. A cidade é um poro, um corpo que transpira. Pela palavra sangue, pela palavra ira. A cidade tem praças de palavras abertas, como estátuas mandadas a piar. A cidade tem ruas de palavras desertas, como jardins mandados arrancar. Palavra sarcasmo é uma rosa rua. A palavra silêncio é uma rosa chá. Não há céu de palavras que a cidade não cura. Não há rua de sons que a palavra não cura. À procura da sombra numa luz que não há.